todo tá com D, Moçambique acabou, Joe. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá com D, Moçambique acabou, John. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá comigo, todo tá comigo. Levamos toda a shibaba. Yes, we take money. Eu e Bander, meu brada, nós somos Geba e Shang. Sumimos nós cada praça. Estamos lá em Miami e rodeado de gajas, contentores só de champanhe. Nós somos os manda-chuva, também granizo e neve. Então evitem as ruas, tentarem fazer e greve. Temos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Podemos emprestar moro ao país, é só o governo ligar pra nós. Yo, todo tá com D, Moçambique acabou, John. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá com D, Moçambique acabou, John. Todo tá comigo, yeah. Todo tá comigo, yeah. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá comigo, yeah. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá comigo, todo tá comigo, nega. Todo tá comigo, yeah. Esses niggas, pitas com ratatata. Comem taco com esses niggas, já. Tô com taco, tem matum. Mão petisco, equatum. Se quiser, vou sempre estar. Minha casa tá full de carros, tipo Fórmula 1. Mesa full de Cyrox, Mams e Moe. Minha casa é tão nice que até confundem com hotel. Slim, Gabas, Bandershan. Queres taco, tá aqui, vou te dar. Meu taco fala dialeto. Tenho herança aqui é pros meus bisnetos. Todo taco de Moçambique acabou, John. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo taco de Moçambique acabou, John. Todo tá comigo, yeah. Todo tá comigo, yeah. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá comigo, yeah. Todo tá comigo, todo tá comigo. Todo tá comigo, todo tá comigo, nega. Todo tá comigo, yeah. É isso aí. Para mim que importa sua saúde, porque dinheiro, o dinheiro me toma banho, uso-lhe como se fosse chuveiro. Todos os dias eu bebo como aquilo que quero. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Acordo lhe pando o dia inteiro, inteiro. O preço emprestado até no estrangeiro, estrangeiro. E a dívida que paga são os meus companheiros. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Acordo limpando o dia inteiro. Peço emprestado até no estrangeiro. E a dívida quem paga são os meus companheiros. Yeah, todo tá comigo, todo tá comigo, todo tá comigo.